Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus queridos ouvintes, temos estado aqui consigo, na Rádio Boa Nova, para o ajudar, querendo naturalmente, a livrar-se de emoções tóxicas que prejudicam a sua existência. O lixo tóxico que acumulamos nas nossas vidas, derivado de perdas e frustrações, não pode ser varrido para debaixo do tapete, como qualquer psicólogo ou psiquiatra lhe dirá, mas pode ser reformulado, redefinido, reduzido, anulado, até se identificar a origem desses sentimentos. Veja bem, caro ouvinte, às vezes temos emoções negativas sem sabermos de onde elas vieram. A maior parte delas são da nossa meninice, da nossa juventude, e outras da nossa vida de adultos. Mas há outras que são inatas e que importa também conhecer. E vamos fazê-lo aqui consigo. E em breve vamos ver quais são as emoções inatas e quais são as adquiridas. E como enfrentá-las e ultrapassá-las. Há uma coisa que tem de saber. Quanto às emoções tóxicas e inatas, você terá de reconhecê-las como tal, porque são insidiosas e nós nem nos apercebemos que as temos. E quanto às emoções tóxicas adquiridas, você investiu milhares de horas no reforço dessas emoções e agora precisa de equilibrar a balança, com um pensamento tipo novo para ultrapassar os seus equívocos que lhe destroem a existência e lhe prejudicam a saúde. Quer saber uma coisa, caro ouvinte? Quando você vai ao médico, ele trata-lhe a sua doença, mas você precisa de um choque de lucidez para tratar a sua pessoa que eventualmente tem ou virá a ter a doença. E então sim, se não conseguir tratar a pessoa, vá ao médico, porque a doença avançou demais, já tomou conta de si. Mas tratar a pessoa antes de estar doente tem uma grande vantagem adicional. Evita que em muitos casos a pessoa adoeça e tenha que recorrer aos serviços de um prático. Você lembra-se como aprendeu a conduzir? Pedal de embreagem, travão, acelerador. Agora entra no carro e vai-se embora. Nem se lembra que precisa de acionar os pedais. O mesmo sucede hoje com a sua vida. Habituamo-nos a padrões mentais que atribuímos a causas exteriores, problemas da vida, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, e não sabemos que a repetição desses padrões produzem sempre os mesmos resultados. É absolutamente insano repetirmos todos os dias os mesmos pensamentos e esperarmos resultados diferentes. Nós somos nós que criamos a cada instante essas ilusões. Então temos que ter a nossa própria responsabilidade pelos nossos próprios pensamentos, porque são eles que criam o nosso mundo e, em parte, as nossas doenças. É difícil de aceitar. É incorreta esta maneira de pensar? Não, não é. Posso dizer-lhe que fui estudar os maiores pensadores da humanidade, por exemplo, Platão, Aristóteles, Kant, Kierkegaard, Jesus Cristo, Buda, Luc Ferry, Eckhart Tolle, etc, etc, etc. E posso dizer-lhe algumas verdades em que todos estes pensadores coincidem. Uma delas é esta: se mantivermos sempre a mesma visão, vamos ter sempre os mesmos problemas. Se não temos controle sobre a nossa vida, é porque não sabemos qual o nosso caminho. E quando não sabemos para onde caminhar, podemos ir ter a qualquer lado. E com certeza, iremos ter a lugares que não nos agradam e que não queríamos. Pergunto-lhe de novo, como está a sua vida? Está bem? Não tem dores de cabeça, tensão alta, dores nos ossos, taquicardia, medo, frustrações, temores? Sofre com o que já se passou e preocupa-se com o amanhã? Dorme com problemas que só existem na sua cabeça? Gosta de si? É feliz e equilibrado? Quer mudar para melhor? Uma coisa é certa: o que escolheu ser no seu passado foi o que o trouxe até aqui. Foram as suas escolhas, induzidas pelas suas escolhas da sociedade, dos seus pais, do marketing e dos seus mestres, dos professores, dos padres, dos educadores, que o trouxeram à sua situação atual. Reconheça isto. Eu pergunto-lhe de novo, Quantos anos tem pela frente? Quer continuar a falar de futebol? De moda? De consumo e da política? Ou quer ter uma vida mais feliz no palco das suas emoções? Saiba que a felicidade é um estado de espírito. A felicidade é uma carruagem onde se viaja e menos um destino onde se chega. E não chame sorte à felicidade. Sorte é o nome que o invejoso dá ao empenho alheio. E já que falamos do invejoso, vamos hoje continuar a ver o que é a inveja, um assunto que já vimos numa das nossas anteriores palestras. A inveja como emoção tóxica, em parte inata, e vamos tentar enfrentá-la. O que é verdadeiramente a inveja? A inveja é a tristeza pela felicidade alheia. Ao sentirmos inveja, diminuímo-nos, apocamo-nos e às vezes deprimimo-nos com o sucesso dos outros. A inveja é sempre negativa. É a dor pelo sucesso alheio. A inveja gera o desejo, que às vezes conduz à vingança, ao ódio, à destruição e à violência. A inveja é uma declaração íntima de inferioridade. Ambicionamos ter o que os outros têm. É claro que ninguém se considera invejoso. Aqui reside a dificuldade em ultrapassar esta emoção tóxica. Porque todos temos em nós uma incapacidade inata de reconhecer os nossos problemas emocionais. Nós queremos que os outros sejam o que gostaríamos que eles fossem. Isto é, nós reconhecemos que os outros não são o que gostaríamos que eles fossem. Mas seria bem melhor que reconhecêssemos que nós também não somos como gostaríamos de ser. Então, se nós não somos como gostaríamos de ser, vamos dar o passo seguinte. Vamos reconhecer que podemos melhorar sempre, até ao fim da vida. E se podemos melhorar sempre, é porque ainda não somos o que podemos vir a ser. Nós às vezes pensamos, eu sou o melhor pai do mundo, o que é mentira. Eu sou o melhor filho do mundo, o que é mentira. Eu sou o melhor marido ou a melhor esposa do mundo, o que é mentira. Então, reconheça que quando é acometido de um ataque de inveja, por exemplo, fica amargurado e infeliz com a felicidade do outro. A inveja é uma incapacidade inata de estabelecer os limites da nossa própria pessoa. Porque uma criança com um ano, se tiver 10 brinquedos e outra criança não tiver nenhum e lhe tirar um, ela tenta tirar-lhe esse um, embora ainda tenha 9. É contra isto que temos que lutar. A inveja é uma tristeza pelo outro ter. É a dor pelo sucesso alheio. É essa dor que lhe causa emoções tóxicas e traumáticas, que o amesquinha e deprime. E você deve evitar que isto aconteça em si, no palco das suas emoções e na plateia da sua existência. Você tem de dar um choque de lucidez ao seu pensamento e reconhecer. Estou triste pela felicidade dos outros. Estou incomodado pelo sucesso alheio. Então, vamos ao tratamento. Primeiro, determine-se a ser melhor do que é. Segundo, utilize o sucesso alheio como motivação para ser igual à pessoa a quem inveja. Terceiro, admire o sucesso do outro e mostre-lhe a sua admiração. Quarto, desfrute cada um dos seus dias e tente em cada dia ser melhor que o anterior. Quinto, faça uma competição consigo mesmo e tente melhorar a cada dia que passa. Enfrente a inveja, não ceda a ela e vai ver que começa imediatamente a melhorar. Há tempos recentes surgiu uma ideia generalizada entre os jovens quadros licenciados que, ao entrarem numa empresa, achavam que deviam ir logo para os lugares de topo, para os lugares de chefia. Você já viu o que seria da sociedade se fosse gerida por 100 licenciados, todos com pouco mais de 20 anos, ou nem isso? Mas a inveja que eles tinham pelo sucesso dos outros cegava-os para o seu próprio sucesso. Desprezavam as consequências. Só queriam o sucesso imediato. Aliás, há exemplos concretos do que sucedeu em situações destas num dos bancos comerciais portugueses. Meu querido ouvinte, faça pausas, converse consigo e enfrente e veja. Vai ver que, à medida que refletir sobre esta emoção tóxica e sobre a consequência dela no seu organismo, começa a sentir-se melhor e a ultrapassar esta dificuldade. Você tem de fazê-lo pela sua saúde. E sabe porquê? Porque a sua saúde se deteriora quando você se deixa dominar por esta ou por outra das emoções tóxicas de que lhe temos falado aqui. Qualquer médico competente lhe dirá que as emoções negativas produzem hormonas prejudiciais à sua saúde. Hormonas que se vão acumulando e são responsáveis por 30 a 40% dos adultos hoje dependerem de ansiolíticos ou de outros medicamentos para andarem calmos e poderem dormir. Caro ouvinte, sabe qual é a percentagem de pessoas dos seus relacionamentos que precisam de medicamentos para dormir? Não sabe? Pergunte e ficará surpreendido. Então, tente livrar-se das suas emoções tóxicas e nós estamos aqui para o ajudar. Faça-nos perguntas aqui para a Rádio Boa Nova e peça-nos nomes de livros, se duvida do que lhe dizemos aqui. Peça-nos os livros que comprovam o que aqui lhe digo. No caso da inveja, sabe o que disse Miguel de Unamuno, um dos grandes escritores mundiais? Disse ele: a inveja é 1000 vezes pior do que a fome, porque é uma fome espiritual. É uma declaração de inferioridade interior que nos entristece. E ao entristecer-nos, contribui para a nossa depressão, para piorar a nossa digestão, para dificultar o trato intestinal e para impedir o funcionamento correto da sua vesícula. É verdade, caro ouvinte. Ou você pensa que muitos dos seus distúrbios orgânicos aparecem por geração espontânea? Não. Esses distúrbios, muitos deles, têm origem nas suas emoções e nos seus sentimentos, alguns deles muito profundos. Nós funcionamos por sistemas integrados. O que é que isto quer dizer? Dou-lhe a imagem daquelas bonecas russas que se metem umas dentro das outras. Também nós temos vários níveis de interferência interior e sabe-se hoje, muito bem, que a forma como você leva a sua vida interior às vezes é mais importante do que o que você come. É importante fazer exercício, ginástica ou caminhadas, mas se o fizer preocupada, piorou a sua saúde em vez de a melhorar. Voltando à nossa emoção de hoje, como sabe, o mundo está cheio de vidas obcecadas pelas vidas alheias, pelo sucesso de terceiros, e não para tentar seguir os exemplos positivos, mas para os invejar, o que é lamentável. E a inveja não tem sexo, não tem religião, não tem classe social ou raça. A inveja é a ira dos cobardes, porque o que os outros conseguem ou conseguiram não foi por acaso ou por sorte, com poucas exceções, claro, mas sim através da ação, da decisão, da execução que puseram em prática. Para acabar, quero lembrar-lhe de novo como se libertar da inveja. Quando olhar para o êxito dos outros, veja também o empenho e o sacrifício que está por detrás do êxito. E a sua emoção invejosa começará imediatamente a diminuir. Quando vir um homem ou uma mulher bem-sucedido, lembre-se que por detrás da sua situação atual podem estar dezenas de anos de luta, centenas de livros lidos, dezenas de cursos e de trabalho árduo durante muitos anos. Muitos que estão hoje em lugar de destaque foram persistentes, correram riscos, esforçaram-se, automelhoraram e deixaram há muitos anos de se interessar por futebol, por telenovelas e por outras ocupações designadas de passatempos. De resto, há um ditado que diz: mata o tempo, matarás a tua carreira. E admiro o outro em vez de o invejar. Utilize o sucesso alheio como motivação para seguir a sua própria vida. Tenha confiança em si, tente ser melhor do que é, e verá que a inveja vai desaparecendo. Mude o foco da sua visão e lembre-se sempre: uma emoção produz uma reação negativa no seu corpo. A mente diz: estou a ser ameaçada, e no corpo gera-se o medo interior, subjacente às doenças da moda. Tente evitar essas doenças enfrentando a inveja. ficávamos por aqui. Eu passava agora aqui a palavra. Não sei se o Albino José tem alguma questão para me pôr. Algumas. Então, isto nós vamos sempre também aprendendo. Eu também vou sempre aprendendo. E aliás, também, um dos temas é esse. Nós todos os dias andamos a aprender-se e todos os dias temos sempre a tentar o melhor. O mal-estar diário não pode andar dia para dia sem ser resolvido. Esse é um dos problemas. Isso também faz parte do controle da nossa vida. Não viver com o passado, embora as recordações do passado nos tragam, enfim, umas vezes coisas boas, outras vezes não tão boas, mas não podemos andar subjugados àquilo que é o passado. O dia-a-dia tem que ser diferente para tentarmos melhorar o nosso bem-estar. Essa é uma das preocupações que nós devemos ter. Exatamente, é isso que nós temos falado aqui. A maior parte das pessoas remói muito o passado e preocupa-se com aquilo que já não pode mudar porque já foi passado. Recordam situações traumáticas em que viveram e continuam com elas no dia-a-dia. Esse é um problema muito complicado que lhe impede de viver uma vida feliz, assim como antecipam o futuro. Há pessoas que fazem o seu próprio velório antes de morrer, isto é, pensam coisas graves para o futuro, quando elas ainda não acontecer, nem vão acontecer. Aliás, se nós pensarmos bem, chegamos à conclusão que nós, ao projetarmos uma situação, por exemplo, um casamento de um filho, ou quer que seja no futuro, depois de passar esse evento, esse acontecimento, se olharmos para trás, a coisa nunca acontece da forma que nós a imaginava. Portanto, não vale a pena estarmos preocupados. Em relação à questão que pôs, o que vale a pena é vivemos o dia-a-dia e o agora. Porque como eu um dia destes demonstrarei aqui, nós nunca vivemos nem no passado nem no futuro, vivemos é um eterno agora. Aliás, há um livro fantástico que eu gosto de aconselhar, que é do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, em que ele demonstra que nós vivemos sempre o eterno agora. É no agora que nós temos que nos aperfeiçoar. Não sei se isto respondeu. Responde-se. Aliás, isto vai sempre bater àquilo que nós acabamos por ser, e a experiência da vida e aquilo que nós também vamos ver, é que muitas das vezes os problemas dos outros preocupam-nos mais que os nossos problemas. Olhamos mais para aquilo que é o problema dos outros e resolvemos os nossos. Essa é uma das nossas preocupações. E depois também, grandes momentos de autoestima. Aliás, alguém dizia que tentamos sempre reformular o autoconceito e desenvolver a autoestima se queremos de facto andar bem. Acaba por ser essa autoestima, essa valorização pessoal que nós às vezes próprios não sabemos reconhecer. É isso mesmo. Em relação à primeira questão, queria dizer o seguinte. Isto pode parecer uma posição egoísta, mas não é, e os maiores pensadores da humanidade chegaram à conclusão que tinha que ser mesmo assim. Nós temos que nos preocupar cada vez mais connosco. Não é preocupar, é ocupar cada vez mais connosco e menos com os outros. Porque hoje em dia está provadíssimo que nós influímos muito menos na vida dos outros do que aquilo que pensamos. Aliás, há um outro livro também, que é do Herman Hesse, que diz que mesmo em relação aos filhos, nós influímos incomensuravelmente menos do que aquilo que pensamos. Basta vermos que nós, por vezes, temos dois filhos com idades muito parecidas e eles são completamente diferentes. Portanto, eles vão seguir o caminho deles e eles são mais influenciados ou não, em função da imagem que vêem dos pais, dos professores e dos modelos da sociedade, e muito menos por aquilo que nós lhe dizemos. Aliás, nós temos a experiência de que a partir dos 16 a 17 anos os filhos, de uma maneira geral, já não nos podem ouvir, já sabem qual é o discurso que nós temos para ele. Portanto, primeira ideia em relação à questão que pôs é que nós não devemos ocupar-nos, se calhar nem interessarmos-nos muito pela vida dos outros. Isto pode parecer egoísmo, mas não é, porque de facto não influímos, os outros seguem o caminho deles como nós seguimos o nosso caminho. Em relação à questão da autoestima, é um outro assunto muito importante que eu acho que nós devemos prosseguir em cada dia, devemos reforçar sempre interiormente a nossa autoestima, até para evitar ter as tais emoções negativas que temos vindo aqui a falar, porque na medida em que nós acreditarmos em nós, persistirmos na nossa vida, formos em frente, não tivermos preocupações, não formos invejosos, não tivermos angústia, não tivermos o chamado pensamento acelerado ou a ansiedade que nos impede de dormir bem. Portanto, nós estamos a reforçar a nossa autoestima e estamos a ser mais felizes no nosso dia-a-dia. E sem dúvida, valorizar precisamente essa nossa maneira de ser. Gostava que comentasse esta frase de Henry Ford: o grande segredo de uma boa vida é encontrar qual o seu destino e realizá-lo. Este será um dos grandes segredos. É de facto nós encontrarmos, enfim, não adivinhamos o destino, mas podemos de facto proporcionar que... Essa afirmação é de extrema importância, porque entronca naquilo que nós temos vindo a dizer. Há uma coisa que é o nosso caminho, o caminho com letra grande, portanto o nosso percurso na vida. Nós temos que nos realizar, porque se nós formos menos do que aquilo que estávamos destinados a ser, nós vamos ser infelizes durante todos os dias da nossa vida. Aliás, a maior parte da infelicidade que está hoje em dia a agraçar pelo mundo fora tem a ver pelas pessoas não realizarem o seu destino. Exatamente, os grandes pensadores, o caso do Henry Ford era um deles, percebeu isso, que é nós, elevando um pouco mais os conceitos, nós temos que fazer um percurso da natureza para o espírito, da terra para o céu, se quisermos, de baixo para cima. Se não o fizermos, se não encontrarmos o nosso destino, nós vamos adoecer muito cedo. A natureza vai destruir-nos o mais depressa possível. Não é por acaso que se diz que as pessoas que chegam, de uma maneira geral, claro que há sempre exceções, que chegam mais tarde na vida, são as pessoas mais inteligentes. Mais inteligentes não quer dizer que tenham mais estudo, são pessoas que são capazes de se realizarem elas próprias, de perceberem o que é que devem fazer no dia-a-dia, não fazerem asneiras, digamos assim, entre aspas, não andarem constantemente a cometer os mesmos erros. Portanto, nós temos, um dia destes vamos falar nisso, porque há um livro também, trata essencialmente desta questão, que é do caminho que nós temos que fazer, que é outra vez do Herman Hesse, que é o Lobo da Steppe, se os nossos ouvintes o quiserem adquirir, onde se percebe perfeitamente que nós temos que fazer o nosso caminho da natureza para o espírito. Se não o fizermos, nós vamos sofrer por isso. Portanto, o Henry Ford percebeu exatamente que tinha também que o fazer, e acredito que o fez. Se a não ser assim, iria sofrer muito durante a vida. Isto agora nós já começa a entrar também um bocado nisto, não é? Porque claro. José já sabe mais disto que não, mas às vezes esta troca de pensamentos e de ideias, e não é? Daquilo que é acaba por ser pronto, mais perceptível e aliciante. Exatamente. Doutor, obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos voltar na próxima semana em mais uma edição do programa Desenvolvimento Emocional e Humano, sempre aos domingos depois das 19 e às quartas, também depois das 19, já sabe, qualquer sugestão, ideia, deixe-nos ou envie-nos para o nosso e-mail um livro que gostasse de ler sobre este assunto, ou alguma dúvida e questão queira pôr, estamos disponíveis para isso. Vamos marcar encontro para a próxima semana. Um abraço, fique bem. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.